Homens, a razão dos problemas e pecados. Qual exemplo é pra seguinte geração, hein? Sua confiança são suas pedras e aliados. Seus problemas se resolvem com mais sangue no chão, né? Eles que bebem e erram na criação, né? Eles torturam, fazem sua mente prisão, né? Eles te fazem nunca mais ver a luz do sol. É triste ver essa ganância jogada na escuridão. Sou pé na porta, me chamaram, eu tô de volta. Eu fui embora com a pergunta, volto com mil respostas. Acharam que eu morri, que eu não fui ao máximo que pude. Alguns morrem pelo pecado, outros morrem pela virtude. Eu não, eu assumi uma missão, chegar no topo e achão. Que eu não consigo fação, melhor que isso eu sou humano. Não existe tenta amanhã, se eu quero eu consigo. Se pé algo do meu clã, vem. Nunca foi gula e nem luxúria, e muito menos orgulho vai dar. Dei minha ganância, tive esperança em um só gole, eternidade. Hoje o cavaleiro já não é mais derrotado. Eu sinto dor pra mostrar o quanto estou vivo na terra. Passou da era da raposa querer nove caudas. Hoje a raposa quer encontrar a fonte da vida eterna. De tanto eu querer, eu nunca vou morrer. Pra sempre eu vou ser o pecado da ganância. Se tentar me prender, vou mostrar pra você quão grande é o poder do pecado da ganância. Falei que não ia morrer, mas o mundo sem ela eu até queria às vezes. Minha ganância não afeta meu amor por você, Helen. Eu mataria todos os demônios e todos os deuses. Você é uma cicatriz, porque fez isso por mim. Meu corpo regenera, mas a minha alma não. E pra eu te ver sorrir, o pecado não pode ser apagado. Eu vou buscá-la, cê vai segurar minha mão. Sou bandido, então não fique escondido. Vou te fazer um pedido, eu tô sendo sincero, não foi percebido. Eu roubei seu estilo enquanto eu tô com poder infinito. Seu poder de luta vai a zero. Eu sempre achei que seria sozinho pra sempre. Confio em quem tá comigo, os procurados verdadeiros. Quem diria, hein, que quem salvaria o reino? A ganância e o bonde inteiro, o pecado são cavaleiros. Sua arma não impede, o meu psique é hot. Te quebro feito snack. Pode achar que tá ganhando por ter me atingido. No final vou tá sangrando, mas eu vou tá sorrindo. Sete minutos, Sidney Scassio nos beats. O primeiro do Rap Nerd tá de volta. Sétima Legião. De tanto eu querer, eu nunca vou morrer. Pra sempre eu vou ser o pecado da vida.